DJzinho Pressão. DJzinho Pressão e Gordo. Vamos estremecer. Agora. Boradinho e Gordo, bota pra endoidar. Boradinho e Gordo. Vai começar o show! Boradinho e Gordo. Em nome de Penélope Charmosa. Bota pra endoidar. O meu amigo empresário Olhão já tá na área e falou: Gordo. Boradinho e Gordo. Bota pra endoidar que tá na hora de começar. Bota pra endoidar. Bora começar o show. Bota pra endoidar. A referência chegou. E aí, maninho? Bota pra endoidar. Japa Gravações. Vai, moleque doido, né? Bora, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, doidando! É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só putaria. Vem comigo! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ai, ai. Os garotos do resto estão mil graus, maninho! Bora, Thiaguinho, bora, DJ Bruno! Flavinho! Flavinho Beleza! Tá tocando, olha o que a galera fala. Quando aquela moral, tá aquela moral. Olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ele é toma, ele é toma, ele é toma. Ele é foda, ele é foda. Na batida, na batida, na batida. Filho, pressão que tá tocando. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Dá uma sentada. Agora, agora. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando. Me dá seu amigo Juca do Açaí do Bom. Godzilla. Vai sentando no. Ele já tá na rede. Conga, conga. O meu amigo Macaqui da Portela tá todo mundo aí, ó. Bora, Juca, que o bagulho doido, garoto. O rock tá desguiado, o grave tá pipocando. Gordidinho tá tocando. Gordidinho tá tocando. Gordidinho tá tocando. Gordidinho tá tocando. Gordidinho. É muito caqueado, ó. Gordidinho tá tocando. Ai, gordidinho ai, tá tocando. Faz o caqueado, caqueado, caqueado. Bora, bandinho, detonando que o bagulho tá doidão. E aí, Marcelo da ópera? Agora, papai, agora. Vai dançando, vai quebrando. Vai dançando, vai quebrando. Quebra esse quadril, quebra, quebra esse quadril. Quebra esse quadril, vai quebrando, mulher. A mulherada solteira prepara pra jogar o anzol. Os homens solteiros também. Mistura tudo, mistura tudo. E só quem tá solteiro joga, joga o anzol. Só quem tá solteiro joga, joga o anzol. Joga o anzol e vai puxando o carretel. 3, 2, 1, bora. Já, já, já. Você prepara que hoje à noite eu vou comer. Vou passar pra gerar. Você vai beber, vai beber. É motora Josimar. Você vai beber, vai chorar, vai. E aí, moleque? Vai beber, vai chorar, vai. Que roda. Então, fogo no baque, então, fogo no baque, então, fogo no. E aí, nem poucas ideias. E meu amigo Maurício da Sky já falou: tá pegando fogo, carinho. Dini Gordo, tô na área e o rock tá mil graus. Dini Gordo, tô na área e o rock tá mil graus. Bate o bagulho. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Bagulho doido a todo momento, explode! Oh! O meu amigo Hélio da série. Ele é a primeira deu uma Débora, tá na área, segura, moleque! E aí, pancadão? Olha o batidão do batidão do batidão. E a galera vai dançando no Caribe daquele jeito. Vai, bandido, vai! Vai, bandido, vai! Vai, bandido, vai! batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Essa foi do 12. Solteira agora, DJ do pai, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar. Vem com quem? Vem com quem? Fala, papira. Vem com o gordo, vem com o dinho. Vem com o gordo, vem com o dinho. Eu digo uma coisa pra vocês. Começou quarta no Ponte. E a gente vai finalizar amanhã. Amanhã tem Via Show. Conveniência Top Show. Muita saudade, muita bacana. E a presença do Gordo e do Dinho na Via Show Top Show. Vai ser assim, Caíque. Que treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, que treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, tudo. 3, 2, 1. Quem gosta é minha esposa Rafaela Santos. Já! Amar é admirar com o coração, essa é a visão. Meu amigo Matheus do WhatsApp tá na área. E aí, Bruno da CB? Meu amigo Breno Nibete, ele, o Breno Brasil. Tá todo mundo aí, ó. Alô, Ceará. Nenhuma grama. O padre também tá na área, Bolinho. E aí, padre? O amor que se... Não dá CB, você é um Juninho. Você tem, você me chama, tô pronto. Felipe Murilo também, o Breno, Nenê Bete. Eu já quero te... Bora, Ceará. É agora! E aí, Pedro? Nem o sol. Ele é Rafael, amigo Leonardo de Veira. Nossa panelinha na área. Estrelas, e a Suval Jean, manda pra primeira dama. Hora de engraçado! Mais tarde tem Top Show, papai. Prepare a Leonardo de Veira. O bagulho vai endoidar. E aí, o macaco da Discord? Já avisou já. Tu vai beber da minha bebida? Tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida? Vai lá. Tu vai fuder. Oi, tem puta pra lá pra cá. Tem puta pra lá pra cá. Tem puta pra lá pra cá. E aí, gerente Marcelo do Ixi da Na Hora? Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes sou insone. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito, explode o bagulho. Você me perdeu. Não, não, não, não. E meu parceiro Leandrinho de Marituba. E aí, Débora Zinha? Vai pra puta que o casal de Marituba tá comigo. Você foi a melhor coisa. E aí, Rodolfo? Um abraço aqui do Gininho Bressan. Gininho. Puta que pariu. Nunca mais me liga. Hoje é ressaca do aniversário, bebê Gujota. O homem poucas ideias. Se prepara, Gil, que sábado é aniversário do amigo Ney. E ele já falou, vou levar o gordinho só pra tirar uma onda. Amigo Lucas Costa, empresário. Empresária. Empresária Luane. Luane Castro, da companhia do seu amigo. Vereador Pãozinho, o homem que comanda 40 horas. Bora, Pãozinho! Vesti tudo com você, mas você não me deu valor. E nosso parceiro Ney, poucas ideias. Se fosse e aí, parceiro Ney? Ele tá na área. Olha, Raulinho, Thiago Bogão. Um abraço do Dinho. Dinho. Os olhos se encheram de lado. E agora, mulherada! Agora, tô no beco sem saída. Porque tem que ganhar a minha vida. E você só quis brincar com o meu coração. Alan Henrique da Golada. Mas eu sei aqui. Olha, Thiago Lima. Quem bebe o bico vem da sua Gudo e Dinho Pressão. Você jurar me pedir com perdão. Você pode chorar. Meu amigo Matheus, ele que é compadre do Thiaguinho, do Garoto Red. Você. E o Bruno da CB já mandou avisar. Dia 4 de setembro, vai ter Gordidinho do Beloquinha, a volta da referência. Pra você, é vagabundo e vagabundo não namora. Ai, Você é vagabundo e vagabundo. E aí, Vertinho? O Ian delas dos caixa baixo, segura o sal, bora, Valdian. E aí, Peleleu? Meu amigo Pedro, a primeira deu uma Rafaela, segura Leonardo Oliveira. Ai, ai, ai, amor, é o show referência, com gordo de mil pressão. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem na... Pelele, homem da farinha. Não é mais do Pix agora, da farinha. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, o Túlio, o André, o meu amigo Ney, o Hélio da Série, o meu amigo Marte da banda Os Brothers. Ele tá no estúdio gravando e falou: eu tô com o Gordo Rildinho. E o Gordo Rildinho. E o Gordo Rildinho. Vai virar, vai virar, vai. Segura, meu amigo Fabrício Pinheiro! Ele é só a primeira deu, Maylin Souza! O homem que comanda a Red Bull, segura, Fabrício! Desce novinha, desce novinha. Seja bem-vindo! Desce novinha, desce. Sinta-se à vontade! Desce novinha. Pode vir, vem cá, mulher! Meu amigo Fábio F10! Pode vir, vem cá! O Rodolfo Leandrinha da Brasília! Segura, segura, segura no batidão. Vai no batidão, no batidão, no batidão. Tamo no caqueado, no gingado, balançado. E a galera vai dançando. Vem dançando e vem fazendo caqueado. Boradinho que o bagulho tá doidão. Vai, vai, vai. Toma no pancadão, toma no pancadão. Toma no pancadão. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Vai, fogo. Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Xinga. É a dança do viadinho, a dança do viadinho. O macaco já avisou. A dança do viadinho, é a dança do... A discórdia vai invadir mais tarde a top show completa. A dança do viadinho. Meu Deus do céu. A dança do viadinho, a dança do viadinho. Faz a dança do viadinho. Vai passar cedo lá em Brasil. Faz a dança do viadinho. E o bagulho vai endoidar. Viadinho. Olha a orelha mil grau ali, ó. Viado, caralho. Viado, caralho. Atenção, meninas. Nosso amigo Pereira também. Machuca. Um abraço do Gil. Então bota, bota, bota que eu usar. All about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Agora! Bora, meu amigo K8! O Bruninho da família Pitch! Rafael Trindade, o homem da Braga Show. Bora, Rodolfinho! Luiz Kelly e o Tio Caneta! Bora que os jogadores do Castanhal, tá todo mundo aí, ó. Vai dançando no passe do Will Smith. Vai dançando no passe do Will Smith. O Pecel, o Fazendinha. Dançando no passe do... Caranguejo, tá todo mundo aí, ó. Vai dançando no passe do Will Smith. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Amigo Pedro, o Sub-Zero também tá na área. E aí, menino do rock? Família Rachixe do Sideral tá comigo aqui. Amigo Paulo Vitor, Mike Monteiro. Um abraço, amigo. O Mitch, tudo bem? Agora a primeira dama, Zé Hélio, Marcelo, Jean. As mal faladas, Loura, Hanna, Débora, Bonequinha. Você pensa, amor, é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. se destaca. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo. Olha o sucesso, Harrison Lemos! Elas querem é te ver. Tocou aqui, vira sucesso, pai. Meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como. O CD mais ouvido em todo o Pará. Eu venho, talvez seja. E no sul do Brasil, a expectativa toma conta. Alô, Marcelo Viana. E dia 11 e 12 tem sul do Brasil. Repara que eu tô chegando, é de rigor da referência. Dia 11 e 12 no sul do Brasil. Já! Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto o sorriso. Verás o nosso casamento. Olha as meninas da Discord também estão na área aí, ó. Minha amiga Ingrid, um abraço pra você, Ingrid. Você de mim não sabe. Canta, Manu. Será que é destino? Essa aqui é muito firme, ó. Vamos ver. É minha amiga Manu. Do baú da Manu. E não me maltrate mais, pois corro o perigo de gostar. Eu juro, até tentei, mas faz hora extra. Japonês do uísque. Meu amor. Esquece, pai. Ele mesmo. Juro, eu tentei. Amar quem não presta. Vicia, eu sei. Agora! O foda é que você de mim não sai. Será que é destino? Vamos ver. Eu peço que não me maltrate mais. Pois corro o perigo de gostar. Vai ser a minha vida, a noite mais bonita, com cheiro de amor. Ora. Um beijo bom, o toque mais suave. Você tem a chave do meu coração. E aí, Caribe Show! Seu Ravi, papai. O som dos moleques doidos. DJ Lohan, na área, um abraço pra você, DJ. No camarote, na mãe. E Dieguinho. O bagulho tá doido de falou. Deixa. Vamos lá. Na companhia do Jota Produtor. Meu, o meu amigo Rafael, o Renan. Deus. Tá todo mundo aí. Grande Passat, moral tem. O som dos doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucinho. Físico. Nossa amiga Lorena de Barcarena. Desde sexta curtindo o show referência. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher no Pará. DJ. E aí, DJ Lohan, tá na hora. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem o seu tempo. Agora já se siga. Show referência. Alô, Carlito! Prepara que hoje tem top show, via show vai ser assim. Dini Gordo tocando muita marcante pra galera. O tamanho acima do normal. Quinta do isso na área. Tô passando mal. E aí, parceiro japonês, como é que é, garoto? O tamanho acima do normal. Desse jeito cê me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho. Essa bigadão da Trevida Modas. Ela já falou, tô na área, tô curtindo a referência. E vamos pra cima, maninho. Meu amigo Renan da RW Multimarcas. É, Renan. O bagulho tá doido, não tá, moleque? fazendo cara de mal. Eu sou mal. Seu Pedro Sub-Zero. Ele é menino rock. DJ, isso não é legal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Vai virar mais uma, vai. Cuidado, amigo, assalto, minhas meninas, tá na área. Segura aqui o bagulho doido. DJ Lohan que tá tocando. DJ Lohan que tá tocando assim, ó. Vai, vai. E aí, Lohan? Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. E a galera vai do caqueado, caqueado, caqueado. Quando os mano bota pé. Meu amigo Iguatemi da TF. É e aí, Iguatemi? Uma sequência de DJ Lohan pra galera. DJ Lohan que tá tocando. Caralho. E aí, botaram o início! Curtindo sua praia, rolando uma gelada. A marquinha é sensação, sua marquinha é sensação. Rolê no meu ritar. O padre falou, tava com saudade do Rock 2. É, aqui todo patrão, é vem delícia pra fazer. E aí, meu gerente Marcelo? Olha o que ela faz. Olha onde ele tava. Olha o que ela faz. Engraçado. Bateu o chão, desce, bateu o chão. Meu Deus, desce, bateu o chão. Eu chego. Muito forte, hoje. E o me chamou, não tô de fim. Ele e o Brasa. Caô. Brasa cinza. Porque eu vivia sorrindo. Tô curtindo, essa onda é o jeito que eu me amarro. Tá doidão de baseado. Tá gravando? Tá gravando, Japa? Então grava lá, me mamando. Japa Gravações. Mamando. Hoje é aniversário do filho do Túlio, moleque. Mamando. E aí, Túlio? Mamando. Então grava lá, me mamando. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. E essa amiga Carol Bronze das Musas. Tô muito louco de... Quem manda é o Breno Brasil, corpo de porco. Louco de uísque, você me oferece bala. Fumando e bebendo. Tô muito louco de uísque, você me oferece bala. Caralho, eu quero voltar pra cá. Mais uma, bora! Shake. O som voltou, é o poderoso. Tá cansado, filho? Tá cansado, né? Imagina se tu fosse gordo, né? Ela veio quente, e hoje eu tô... Engraçado é magro, tá cansado. Quente, hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Olha aí, Breno, quer ficar sentado, olha. A caixa tá ardendo, vai. Olha aqui nesse novo, rapaz. Bora, vai, já! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Meu amigo Kleber da Quinta do Whisky. Bunda batendo no chão. Um abraço pra você, Kleber! Coloca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora. E as meninas da Discórdia estão aqui, ó. Minha amiga Ingrid sempre puxando esse bonde aí, ó. E aí, ó. E é sempre nome da R.A. Boutique. E a marca Tuque Golden. Bora pra cima, Anderson Rodrigo. E aí, moleque, bora pra cima. Que é Dini Gordo no oferecimento da R.A. Boutique. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. De ningodo, tô na ario. Aqui tá desviado, de ningodo, tô na ario. Desviado. A moleque doido, mostra como é que faz. A moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é, mostra como é que faz. E aí, Felipe da CDC? Sal, faz cara de mal. Sal, faz cara de mal. No gingado, bora no caqueado. Bora no... E meu amigo jogador Vitinho. Caqueado, pra lá, pra cá. Homem que comanda o Tocantins. Pra cá, pra lá, pra cá. cá, vai dançando. É a CDC que tá na área. Vai dançando, vai dançando. Essa dança. E sempre no oferecimento. Essa dança. No oferecimento de Penélope Charmosa. Do meu parceiro Olhão, ele, a Deise Miranda. Vai, moleca. Penélope Charmosa, loja que veste a mulherada. Você encontra Penélope Charmosa. Em frente ao Intercender. E também ali próximo da Mário Gomes. Bora pra cima, Olhão. Tá no camarote, eu tô bebendo à vontade. Tá no camarote, eu tô bebendo à vontade. Na rotatória da rodovia Tapanã. Ai, a dois. A um em frente ao Intercender. Bota nela. Bora pra cima, Olhão. Rabale, vai. Rabale, vem. Vem, vem, vem. Entra seco. Ele só lembra da Maísa. Entra seco, sai molhado. Entra seco, lá, lá, lá. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Pega, pega. Querida, cheguei. Pega, pega. Cheguei. Querida, cheguei. Abre a perna que eu tô chegando. Abre a perna, Maguinho tá chegando. Abre a perna que eu tô chegando. Abre a perna, Maguinho tá chegando. Olha o farinheiro aí, ó. Cabelinho. O farinheiro tá achando graça agora. Eu falei assim. Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Pega agora! Caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. E aí, Bruninho? Toma, toma, toma, toma, caqueado. De engordo já chegaram, ninguém fica parado. Família visitando a área, bora, bora, bora. É muito caqueado, um gordo e odinho. É muito caqueado, um gordo e odinho. Bora pedir. Eu quero ouvir vocês! Essa cachorra, bora pedir burro. DJ Udi é o brabo, porra! Pega, pega. Essa cachorra joga o anzol, carretel. O bagulho tá doido, mano. Carretel, mas como é que é? Mas como é que faz? Joga, esse, cara. Joga, puxa, sal, sal. Chama um abraço, nosso amigo. Sal, sal. O empresário FP, você. Sal. O Ronald e o Joel, amigo, tá todo mundo aí. Viado, olha os caras doido. É muito caqueado. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Mas é vagabundo. Chama o teu vulgo malvadão. Godidinho. Malvadão. Dinho gordo. Malvadão. Godidinho. E é do oferecimento do chute certo. O maior site de aposta que paga na hora. Estamos de contrato renovado. Bora Nilson, bora André, bora Johnny. É chute certo e a referência. Fechado. Contrato assinado e tudo. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto. É chute certo da parada, maninho. Meu amigo Mike Monteiro, novo, meu amigo Raulinho e você, bora Raulinho, o Thiago Bocão tá todo mundo confirmado mais tarde na Via Show, olha o vai ser doido, mano. Se vocês, pode vocês botar o carnaval, taca você na posição, ninguém tá na área, o Marcelo da Ópera falou, vou lá mais tarde, vou curtir saudade, vou curtir gordidinha, vou curtir de tudo um pouco, Kelly Martins, Jamile Lobo, e o detalhe, as mulheres não pagam até hoje da noite. Lá vai fogo, Rafaela Rodrigues, a Thay Gonçalves, as mulheres não pagam até 8 da noite, tá todo mundo convidado, hoje tem top show, vai ser bagulho doido. Lá vai fogo, fogo, fogo. Onde é que cê tá? Fala pra mim se vai rolar, que eu tô afim. Ai. Eu sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em se esconder. Responde essa mensagem, isso é mal. E aí, Fabrício Pinheiro? Fica com você. Ele é só a primeira dama. E aí? Quando lembrar da gente, o partirão da rua, você vai querer o meu beijo na boca. Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Oi, quando lembrar da gente, no quarto tirando a roupa, e você vai querer o meu beijo na boca. E aí? Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas, a pegada do gordinho é que te deixa. Olha o Thiaguinho do Garoto Red. Falou, mano, eu tô estourado, mano. Vai, João Gomes! Esquece, ele falou pra mim. Campos Salles, é, Bruno, o cara tá estourado, ele falou. E aí? Eu vou falar que não quero beijando sua boca. Prepara aqui, 11 e 12. 11 e 12 de setembro. O sul do Brasil espera. E a gente tá chegando pra grande, festa de navegantes em Florianópolis. Sul do Brasil. Prepara tudo, Marcelo Viana, que a gente tá chegando. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Você vai beber, vai ligar. Você vai beber, vai chorar. Chama. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar. Pelo Sub-Zero. Você vai beber, vai chorar. Veja essa mina, essa dupla é muito forte. Vai beber, vai chorar e vai ligar. Chama, papai, vai. Se o som é massivo, você vai gostar. Ele tá rolando e não pode parar. Alô, padre. Na roça, agência padre. Segura minha mão que você roda pra mim. Você dança assim comigo. Vem de ladinho. Tá estourada essa aqui. Vai lá comigo pra valer. Falou, molequinho, falou. E você. Vai dançar assim pra mim. E já que eu não passei, vamos juntos. Se é sucesso, toca aqui, claro. O vizinho vai comprar. É a Domingueira do Caribe. Vai dançar assim pra mim. Se joga no facinho. O nosso amigo Macula, o Pio, o Choco, tá todo mundo aí com o padre. Vai dançar assim pra mim. Se joga no facinho. Bora, Brenda de Beth. Volta, rapariga, sem você tá complicado. Tá difícil demais. E que bagulho doido, Brenda. Tô assentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco. Você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga. Você, o meu coração querer. Serginho Cambrício também tá na área, mano, Serginho. Outros, mas não consigo. Agora, sim, esquecer. Seu abraço só você que tem. O seu beijo é só você. Você que tem, bota bebê, bota neném. Se não for você, ai, não vai ser neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, chama, bota neném, bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném, se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. DJ Iris e DJ Guga. Meu amigo Juca do Açaí do Bom falou assim: Feita. Amanhã vai chegar cedo amanhã. Você, aquele top, pai. Querer. Olha o macaquinho da Portela, esse lado tem açaí branco, ele falou. Não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem. Invadir a pedreira de gastar. Beijo só você que tem. Bota bebê, bota neném. Senão... E dia 29. Vai ser o Juca já falou: vou levar o gordinho. Saudade. Pra fazer uma onda doida, mano. Que tem. Bota. Com show de fogos, pirotec e tudo. Bota bebê. E dia 28, sábado, eu é o aniversário do meu amigo Ney. Prepara, Ney. Tu... Eu vou chegar chegando. Bebê, bota...